Foi ontem de madrugada que eu fiz esta modinha para dedicar à malta da escola da Fontinha. A Fontinha é de abril, a Fontinha é para abrir. É escola de autogestão, novos gritos a sair. A luta que se faz aqui está a dizer a toda a gente que são as mãos que têm voz e a vida faz-se no presente. Que nos bairros é que vivemos, que há tanto por fazer, que assim que se começa já não há tempo a perder. Olha, os olhos dos mais novos são iguais aos dos mais velhos. Vamos afagar o chão, vamos dar cabo dos joelhos. Senhores da burocracia fazem tudo andar para trás. Mas nós vamos para a estrada em assembleias populares. Não é que fosse uma ideia nova na cabeça do grupo Ocupar, já era uma coisa que faz parte dos nossos objetivos e dos nossos princípios. Começamos a perceber que era um espaço que estava abandonado, que já era um espaço onde os miúdos saltavam às grades para vir jogar à bola, porque é uma escola, não é? Um edifício público. E ocupamos a escola no dia 10 de abril e pronto, e depois ficou um grupo de 7, 8 pessoas mais ou menos que ficaram cá sempre dentro do edifício a viver. Salve família! Secundarista na voz, vai segurar! De São Paulo pro mundo, a rua é nossa! Tem sede do quê? Eu quero outra escola. Mexe com quem tá quieto. Acordei, olhei pro lado, vi manifestação. E do outro lado vi uma pá de ocupação. Enquanto uns gritavam felizes, é campeão. Outros apanhavam e lutavam pela educação. Política desinteressante, causada pela corrupção. Estigma, digna, indignação. Qual seria o tema do debate em questão? Gol da Alemanha ou senador no mensalão? Suor, cansaço, causado pela exaustão. Fome e morte, causada pela ambição. Enquanto nas ruas o que se vê é opressão, auto-opressão. E na mídia, alienação. E quem será o culpado em questão? Aquele que é eleito, aquele que vota na eleição. Direita, tropa de choque. Em cima, o governo fascista. Esquerda, argumentação. Embaixo, secundarista. Direita, tropa de choque. Em cima, o governo fascista. Esquerda, argumentação. Embaixo secundarista, ocupar e resistir. Ocupar e resistir. Ocupar e resistir. Ocupar e resistir. Ocupar e resistir. Ocupar e resistir. Ocupar e resistir. Ocupar e resistir. Lutaram, faleceram, mais de 1000. Aqui vai virar o Chile ou o Chile virou o Brasil? Memorável, luta consciente e coincidentemente incrível. E é difícil e dói saber e descobrir que a única coisa que cresce mais do que a inflação é o genocídio. Só pra deixar bem claro, irmão, não tem arrego. Você fecha a minha escola e eu tiro o seu sossego. We'll be right back. salve família. A rua é nossa. Escola fixe, é um lugar tranquilo onde todos podem estar e é bonito porque é para a comunidade, todos podem estar aqui independente de quem seja. With thrown down the alley in the dark at night, the squad is weak and bare. Localizada no centro do Porto, a Escola da Fontinha estava abandonada há 5 anos. Um grupo de pessoas decidiu ocupá-la e transformou-a num espaço coletivo autogestionado. A ideia, essencialmente, nasce de um conceito que é do agrado de muita gente, que é a ideia de libertar espaços e criar alternativas. Portanto, de libertar aquilo que é o espaço público ou privado para dar o seu uso para a comunidade. Portanto, este espaço estava abandonado há 5 anos e algumas pessoas acharam que era bastante conveniente, por exemplo, aplicar na prática essa ideia de liberação de espaços. Sem qualquer tipo de ajudas por parte do governo, o projeto A Escola conta com o empenho de voluntários que organizam várias atividades para crianças e adultos. Ando a fazer desenhos e fazer números. Uau, é! Temos aulas de yoga que já encheram salas e teve pessoal ficar de fora porque não havia espaço. Portanto, tivemos concertos ou eventos extraordinários que foram muito bem aceitos. Realizou-se aqui há pouco tempo o WAC Meeting, que foi uma coisa inédita em Portugal, que envolveu bastante gente, foi durante um fim de semana inteiro. Portanto, as atividades em si têm sido bem recebidas. Portanto, há umas que são específicas para um certo número de pessoas. Portanto, como agora uma oficina de vídeo, tinha um limite de crianças inscritas, tinha que ser, e outras são feitas para todos. Portanto, está aberto, é um bocado variável quem é que... Quando há jantares comunitários, normalmente os vizinhos gostam de aparecer e cada um traz a sua bebida, e é o momento de convívio. Já tivemos jantares comunitários acompanhados com concertos, com karaoke, os vizinhos também gostam, isto foi a pedido dos vizinhos, por exemplo. Livre de hierarquias e apartidária, a escola funciona por autogestão, com decisões tomadas por consenso, onde participam todas as pessoas interessadas no projeto. Apesar da Câmara do Porto ter autorizado a ocupar um espaço só até ao fim de dezembro, os ocupas não pretendem desistir. A escola é um processo, portanto, é um projeto que está em contínuo. Portanto, a escola recebe todas as semanas várias propostas de atividades. Nem todas se realizam, mas a maior parte consegue realizar-se. A escola ainda tem muito para oferecer, porque o próprio edifício em si ainda não está completamente aberto para a comunidade. Há espaços que ainda não estão a funcionar. Portanto, a escola tem ideia, tem intenção de se manter por aqui durante muito tempo. E tem um grande objetivo de que os moradores, principalmente os moradores da Fontinha, consigam abraçar este projeto para um tempo que se espalhe pelas pessoas que iniciaram este próprio projeto. Que seja um projeto que abrace sempre pessoas novas e que essas pessoas novas vão dinamizando e vão manter esse projeto cada vez melhor. We'll be right back. llega a odiar. Son los maderos, nos quieren echar, no nos vamos a dejar. Venga a aguantar, vamos chapa la puerta, no les dejes entrar, no nos van a sacar. Pero al final, en la calle otra vez, han usado la fuerza, le respalda el poder, pero no llegan a convencer. Hay que esperar otra oportunidad, hay otras casas abandonadas, al final tendremos un hogar. Este espaço foi uma coisa que já foi falado e eu lembro-me que em várias ocasiões, já há 2 anos talvez, surgiu este espaço em conversas informais, que era de facto uma vergonha com o edifício de tal bom estado que é, ser abandonado já há 5 anos pela autarquia. Há 2 meses atrás começámos a pensar com um grupo de forma mais concreta como nós podíamos fazer alguma coisa no sentido de tomar conta deste espaço, mas sobretudo tentar devolver este espaço à comunidade local. Começámos logo de primeira tarde a limpar o espaço, limpar o pátio que estava cheio de vidro, porque o espaço já ao longo dos anos já foi várias vezes vandalizados. Bah, sinceramente, as ideias surgiram ao longo do tempo que nós estávamos lá. A nossa ideia mais concreta no início era: vamos abrir este espaço, organizamos uma reunião e vamos ver quais são as ideias que podem surgir. Notamos também que começamos a ganhar a confiança, também por causa das atividades que nós começamos a divulgar. Acho que hoje em dia, com todas as atividades que devem ser encaixadas em projetos com um nome bonito e tal, com grandes objetivos que muitas vezes não são alancados, nós decidimos de tomar uma posição um bocado mais humilde. Tipo, começamos e vamos ver para onde vai caminhar este projeto, porque também queríamos envolver a população local nisto. E no ponto que nós ocupámos o sítio, também não sabíamos propriamente o que eles queriam fazer. Fazer uma tentativa de tentar pensar em como relações entre pessoas podem ser mudadas, no sentido de mudar o foco de competição, rivalidade, para cooperação, colaboração, amizade, e não necessariamente as atividades passar pela questão, o objetivo principal do lucro. We'll be right back. ando de bicicleta, faço trabalho de casa, brinco com os meus colegas também. E convivo com toda a gente. Construímos aqui o ginásio, temos aqui saco de boxe, temos aqui pesos para fazer musculação. Oh, excesso, irmão, você está um exotivo aqui, gastado por isto e o caralho, e agora querem-me estirar daqui porquê? Se houvesse problemas aqui... Mas é que não é, é que a vizinhança até gosta de ser, os miúdos vêm para aqui... Claro. Brincar e tudo. E vêm para aqui estudar e tudo. Tudo, tudo. Que estão ali na escola só estão a dar benefício às crianças que moram aqui. Se as crianças que moram aqui não têm um parque, não têm onde brincar, se estes senhores forem para o nosso bem, nós apoiamos no que puder. Eles só foram limpar com a família, eles só foram limpar a casa que lá estava, trabalharam muito e não foi a recompensa que lhe deram, foi levá-los lá para a judiciária. Temos necessidade daquilo que eles queriam fazer na fontina. Um exercício de democracia popular, numa espécie de assembleia ao ar livre. O coletivo tem o apoio incondicional dos vizinhos. Meus filhos, um tem 3, outro tem 6 anos, iam para lá a brincar. Elas ensinavam a minha filha de 6 anos a escrever. Os homens tiveram tanto trabalho, tiveram a pintar aquilo, que ele ia começar a ver explicações para os miúdos. Nós tínhamos lá um parque para jogar futebol, agora não temos nada. culpa, resiste, combate o sistema. A culpa, resiste, combate o sistema. A culpa, resiste, combate o sistema. A culpa, resiste, combate o sistema. Aqui está estamos nós e somos da Fontinha. Tomamos esta iniciativa para ficar com a escolinha, manter espaços abertos que são ilegais. Só por sermos da Fontinha somos tratados como animais da escolinha. Ninguém nos vai expulsar para o Rio, nós estamos mais a cagar. Aí o Rio podes pôr a estrada bem policiada. O que tu praticas aí na Câmara não é política, mas sim corrupção organizada. E agora para terminar, deixa lá a Fontinha. Só te queremos exigir, deixa-nos ficar com a escolinha. Fontinha, ninguém nos para, podem vir de mão armada, mas aqui não levam nada. Este projeto não é fachada, lutamos pela diferença, não continuamos na manada. O rico enriquece, eu quero nosso desapareça, isso não podes ter a certeza. Por outros caminhos tentamos, pela escola lutamos, pois é um local com boa crença. Pode vir quem vier, daqui ninguém nos tira, o Rio se quiser, nós temos-te na mira. Na Fontinha, unidos como a união, uma família, agarrados uns aos outros, este mundo a escuridão. Ocupamos a escolinha para agradar a população. Se és bita, se bem, nós abrimos-te o portão. E Rio, tu não tens noção da merda que estás a fazer. Queres nos tirar a escola para ela apodrecer. Eu daqui não saio, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Estratégia solidária, consciência e obra. Libertamos a área, nossa escola está de volta. O povo acorda, mas o poder dorme. Nossa luta tem força, nossa luta não morre. Estratégia solidária, consciência e obra. Libertamos a área, nossa escola está de volta. O povo acorda, mas o poder dorme. Nossa luta tem força, nossa luta não morre. Acredita, Rui Rio, eu já não sei o que te faça. Tanta casa sem gente e tanta gente sem casa. É o mesmo a seguir do incutir, por isso não desistires. Isto quando demos um motivo, pensa no bom sentido, não lucrativo. Isto traz algo positivo, onde eu vivo e cresci, onde putos crescem. Propor uma realidade que a verdade é ocultada e para a vida do crime é motivada. A comunidade é uma unidade, somos um só. A mentalidade adquirida, sem dó em pó. Fica os maus medos passados em outros tempos. Se vivêssemos no passado, ficávamos presos em pensamentos. Represento a Fontinha com muito orgulho. Estamos aqui para barrer o entulho. Isto é decente e vem da minha mente. Eu sou da Fontinha verdadeiramente. Praticamente eu vivo para isto. Por essa razão é que eu estou aqui e existo. É mesmo assim, querem nos tirar a escola. Daqui não vamos sair, à puta que os há de vir a parir. E com os meus manos eu vou cantar. Nós dizemos mais uma vez, daqui ninguém nos vai tirar. Fontinha, acredita, aqui não há rei nem rainha. Nós aqui vamos vencer, é certo, me sinto a Fontinha. Aqui então crianças e não fazem abuso. Nós aqui só trabalhamos para formá-los adultos. Com mentes brilhantes vamos ficando astutos. E não temos conteúdos para gajos corruptos. Projetos aqui vão dar frutos. Estamos fartos da vossa merda como gajos incultos. Rui Rio, podes vir com a tua alcateia. Tu para nos tirares a escola mandas vir carrinha cheia. Tinha vergonha na puta da tua cara. Mandas vir carrinha cheia porque a Fontinha é peça rara. Chamem a polícia, chamem o INEM. Aqui na Fontinha já ninguém treme. Até podem vir com reforços especiais. Vocês aí na Câmara devem ser anormais. Nós somos cada vez mais e andamos unidos. Porque aqui na Fontinha não há gajos fodidos. Somos criativos e trabalhadores. Aqui na Fontinha nós não somos investidores. Fontinha, damos tudo a quem precisa. Rui Rio, a escola avisa. Daqui não sai, daqui ninguém nos tira. Daqui não sai, daqui não sai. Estratégia solidária, consciência e obra. Libertamos a área, nossa escola está de volta. O povo acorda, mas o poder dorme. Nossa luta tem força, nossa luta não morre. Estratégia solidária, consciência e obra. Libertamos a área, nossa escola está de volta. O povo acorda, mas o poder dorme. Nossa luta tem força, nossa luta não morre. Luta não morre. Agora o último minuto da partida. Chegou o momento da grande decisão. O momento final. Dia 31 de março. A escola da Fontinha vai lutar para aquilo que é nosso. Rui Rio, Rui Rio. Espera por nós, espera por nós. O Arthur vai dar autorização para fazer a grande penalidade, Rui Rio. Será que a escola fica do lado de lá? Será que a escola fica do lado de cá? Com certeza vai ficar do lado de cá. A confiança é nossa e vai o Rui Rio a ter a grande penalidade. A penalidade vai marcar, Rui Rio falhou! Escola é nossa, Rui Rio vai-te embora! vamos embora, Rui Rio! A escola é nossa! A nossa, a sua! Solidária, consciência e obra. Libertamos a área, nossa escola está de volta. O povo acorda, mas o poder dorme. Nossa luta tem força, nossa luta não morre. Não, nós não desistimos de nada. A escola ainda está em função, de certa forma, só perdemos o espaço. Dando la razón al enemigo. às quatro. O silêncio apoderou-se do quarto. Estavam todos acorrentados, os heróis de uma geração de rastos. Vontade de liberdade reprimida, berros e gemidos enchem a avenida. Limpo o sangue da cabeça de um rapaz que gritava paz e manchou cartaz de rei, espião e chulás. Uma mãe levanta a sua mão para limpar o suor. Olha para o céu, mas não entende o senhor. Ainda que haja quem nos governa, que afinal só nos desgoverna. Mas vais viver com grilhões na perna. Nos tem a morrer à espera de suscitar e ter a vida eterna. O povo poderá voltar a ser quem mais ordena. Votos, o nosso querer não cabe nessa caixa. Machamos com palavras incendiadas. Machamos com palavras incendiadas. Esquece. Machamos com palavras incendiadas. Esquece. Senta Filomena à fontinha. Machamos com palavras incendiadas, esquece. Machamos com palavras incendiadas, esquece. Não tenhas medo, aparece, desobedece. Bebem no recinto logo cedo, destroem literatura e brinquedos. Crianças choram com o medo, homens com máscaras, armas e fatos pretos. Tudo começa com spray, é o que manda a lei. Tratados como insetos e vermes, manchas vermelhas no cimento e nas mentes. São difíceis de limpar, são permanentes. Cânticos mais altos que sirenes. Pimentos doces em abril, lançados aos leões no covil. As nossas ambições levaram-nos a isto. O nosso único Deus, materialismo. Quem é que está a subir para não cair? Quem é que está a um passo do abismo? Sedentes da ação, querem sangue no chão. Do braço a um irmão, aqui ninguém recua blanco. Outra posição, não se luta pela população. Não tenhas medo da agressão. Um bloco negro aguenta a pressão. Enquanto a rua toda em peso grita mais, não. Solta-se. Machamos com palavras incendiadas, esquece. Machamos com palavras incendiadas, esquece. Senta Filomena à fontinha. Machamos com palavras incendiadas, esquece. Machamos com palavras incendiadas, esquece. Tenhas medo, aparece, desobedece. A tensão aumenta entre os protestantes. Corpo de intervenção, espírito de sangue. Barricada nas escadas de uma utopia. Uma criança brinca com tinta e pinta. Um sol, uma casa e uma menina. Uma bandeira pirata e uma grande família. Sem saber o terror que se avizinha. Último dia de escola no bairro da Fontinha. Não, nós não desistimos de nada. A escola ainda está em função, de certa forma, só perdemos o espaço.